vez a gente andou. E dessa vez sou pior que a penúltima vez. Eu sei. Se eu alguém, você também errou. Bagunçamos com o nosso amor. Também sei. E do nada você foi embora. Mas como vai ficar a nossa história? Não sei. Se não aprendi a te esquecer, só me aprendi a amar você. Se quer saber, se quer saber, se quer saber, se a gente vou desistir, sim. É só você ligar pra mim e eu vou aí te ver. Se quer saber, se é dona do meu coração, como eu vou dizer que não? Não é o final, não. Música minha do meu parceiro Jamil Kizumba. Confia, bebê. Mais uma vez a gente errando. Dessa vez sou pior que a penúltima vez. Eu sei. Se eu ganhei, você também errou. Bagunçamos com o nosso amor. Também sei. E do nada você foi embora. Mas como vai ficar a nossa história? Não sei. Se não aprendi a te esquecer, só não aprendi a amar você. Se quer saber.